Panorama Agrícola para 21 de junho de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Quinta-feira de lua nova, 21 de junho de 2012. Estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada pra você. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. Um abraço para você aqui da equipe do Panorama Agrícola. O ditado desta quinta-feira é: a insatisfação é a principal motivadora do progresso. Na dica do Panorama Agrícola, uma receita de sopa. EPAGRE e Embrapa fazem avaliação genética de touros na Serra Catarinense. Vem aí uma nova cultivar de pêssego com baixa exigência de frio. Quinta de Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a pecuária campeã. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para quem está sempre de dieta, tenha em mãos uma receita de sopa, que faz muito bem, tem pouca caloria e combina com o inverno. Experimente uma sopa com um alho poró grande, uma cebola média, um dente de alho, uma cenoura, um caldo de legumes light, sal e pimenta. É hora das notícias. Avaliação genética de touros na Serra Catarinense é o assunto da entrevista de hoje com o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman. E estaremos instalando nos próximos meses agora uma parceria com a Embrapa na avaliação de touros da região da Serra Catarinense. O que, que é esse projeto? O que, que ele vai representar para a comunidade? Nós vamos inicialmente numa parceria com a Embrapa de Bagé. Estaremos indo lá agora semana que vem, onde a gente vai buscar avaliar duas raças inicialmente. Angus, a raça Angus, Red Angus e Angus, e a Hereford. Para quê? Para que a gente faça uma avaliação do genotipo dos touros, tanto fenotipicamente, ou seja, tanto no seu visual, na sua caracterização, mas também nos exames andrológicos que a avaliação de touro requer. Porque muitas vezes o touro é bonito, é musculoso, mas para progênese, ou seja, para fazer inseminação ou para fazer a cobertura, ele não tem aquele sucesso. E essa avaliação de touros, que agora está completando 7 anos já na Embrapa, nós vamos reprogramá-la, ou seja, copiá-la e trazê-la para a região de Lages. Isso vai ser um sucesso muito importante para a região, porque nós iremos cada vez mais, além de fortalecer o gado de corte, que tem uma característica forte na região da Serra, nós vamos fortalecer os criadores ali da região da Serra. Todas as pessoas têm esse acesso, todas as pessoas têm a oportunidade de colocar seu touro lá para fazer essa avaliação e, por certo, essa metodologia vai trazer, além de desenvolvimento, um incremento muito importante para toda a pecuária de corte da Serra e do Planalto Catarinense. Falou o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, sobre a avaliação genética de touros, metodologia para o desenvolvimento da pecuária de corte na Serra Catarinense. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A estação experimental da EPAGRE de Uruçanga deve lançar ainda este ano uma nova cultivar de pêssego com baixa exigência de frio. Você ouve detalhes do trabalho da estação com o engenheiro agrônomo Fernando Preve Filho, gerente da estação experimental da EPAGRE de Uruçanga. E nós lá temos vários trabalhos que envolvem basicamente então, a fruticultura de clima temperado, pêssego, ameixa, uva, nectarina. Também temos a questão da fruticultura de clima tropical com a banana, maracujá e também alguma coisa com palmito, né, o açaí. É, basicamente, né, as novidades que talvez teremos para 2012, elas se concentram em cima da questão do pêssego e da ameixa, aonde então, depois eu acho que de uns bons 10 anos aí de trabalho, né, de melhoramento, esse ano deverão ser lançadas uma ou duas cultivares então, de pêssego de baixa exigência em frio. Basicamente, talvez a maior novidade ainda seja em cima disso. Na questão do maracujá, nós temos uma seleção muito, muito promissora. Ela ainda não é uma variedade, falta um trabalho mais, um trabalhinho assim mais de apuro, né, em relação à questão genética dela, mas logo, logo penso que talvez em uns 2 anos talvez teremos alguma coisa também de maracujá, né, em termos de lançamento de cultivares de maracujá. E na questão da mandioca, né, os trabalhos continuam, a gente espera aí que a equipe, né, dos pesquisadores da mandioca também tenham para os próximos 2 anos, talvez o lançamento de alguma cultivar, então, de mandioca. Fernando Previ Filho fala sobre as principais demandas da Estação Experimental da IPAGRE de Uruçanga. Bom, como você sabe, e esse um dos objetivos aqui da reunião de hoje, né, tem a ver com o vinho. Então, Uruçanga, felizmente, tem um nome, né, com a produção de vinhos, já bastante antiga. A Estação de Uruçanga teve como origem, né, a produção da uva e do vinho Goethe. Então, assim, a nossa estação dentro de Uruçanga, ela é demandada então, pelos produtores de uva e de vinho também. Né? Temos vários grupos, temos um grupo de produtores que tem uma demanda forte na questão da fruticultura de caroço, no caso o pêssego, a ameixa. Né? E também outra demanda muito forte é a questão da mandioca, e daí só que não é concentrada em Uruçanga. Ela atinge todo o sul de Santa Catarina, e uma parte chegando até próximo aqui a Palhoça, aonde se concentra mais a produção de mandioca e também de aipins, né? A qual a Estação de Uruçanga tem a função de gerar conhecimento e difusão de tecnologias desse setor. A Estação Experimental da IPAGRE em Uruçanga, conforme Fernando Previ Filho, trabalha então com fruticultura de clima temperado, fruticultura de clima tropical, açaí e pesquisas com mandioca. Fique ligado no Panorama Regional. Touro da raça Braford de Lages é campeão nacional. Associação Brasileira de Hereford e Braford e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa divulgaram o resultado da 17ª Prova Nacional de Avaliação a Campo dessa raça. E o campeão Braford 2012 foi um touro da fazenda Mãe Rainha da Coxilha Rica em Lages, Santa Catarina. É pela primeira vez na história que uma marca catarinense ganha destaque nesta categoria. O reprodutor apresentou ganho médio diário de 1,204 kg, um peso sobre ano aí de 597 quilos, isso aos 505 dias, e se destacou na avaliação de conformação, características raciais e sexuais nas notas dos 3 jurados. O touro da fazenda Mãe Rainha não prevaleceu apenas em um quesito, mas ganhou pelo conjunto das notas. A prova reuniu reprodutores das maiores e mais respeitadas cabanhas de Hereford e Braford do país, que competiram nas mesmas condições. Foram avaliados sob o mesmo manejo e condições ambientais na estação da Embrapa, em Bagé, Rio Grande do Sul. Nessa prova estão os animais que serão melhoradores na pecuária de corte no Brasil, com certeza. Gostaríamos então de parabenizar ao jovem administrador da fazenda Mãe Rainha, o Edson Colombo. Sucesso aí na atividade. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola.